estrada e põe na mala pra qualquer lugar que não exista. Quero perder esse asfalto de vista. Eu quero um chão que eu não conheça, terra, pedra, areia. Chão de areia que não seja essa poeira. Poeira cinza de concreto. Vou ao contrário do progresso. É onde quero chegar. E pra estrada depois retornar. Levar comigo você e uma vela para adormecer. Cachoeira sempre é bom. Um churrasquinho na piscina. Tomar um chope na esquina. Depois correr pro outro canto. Sol nascendo e se pondo. Violão acompanhando. Criando uma viagem mística. Infância adulta sem medida. É onde quero chegar. E pra estrada depois retornar. Levar comigo você e uma vela para adormecer.